Escuta o que a Poké Agenda diz sobre o... Venonat. O Venonat come insetos e vive nas sombras e nas copas de árvores altas. À noite, gosta de voar próximo às luzes fortes.